Mateus 10, 32. A gente vai ter que continuar outro dia. Mas estou passando assim bastante mensagens para você sobre discípulo e multidão, sobre a forma de um, a forma do outro, para você se identificar, fazer um alto, sabe, radiografia de você, se posicionar e falar, opa, ainda há tempo para mim. Já saí do mundo, estou na igreja, agora eu tenho que pular mais um degrau, virar discípulo. Eu tenho que ser discípulo, eu tenho que frequentar os grupos caseiros, né? Os grupos dos lares, porque lá realmente é comunhão, lá realmente eu vou ser vista, vou ser tratada, curada, e amanhã vou estar tratando e curando de alguém. E eu tenho que ter função. O que, que eu vou fazer? Olha para os dons do Espírito Santo de Deus, né? Para os talentos que Deus já te deu e está aí com certeza, para que você possa botar em operação. O mecânico arruma carro, o bombeiro arruma não sei o quê, o engenheiro constrói, o pedreiro faz, o dentista... No mundo, cada um, no mundo natural, cada um tem uma função, um dom, um talento. Se não, morre de fome. No corpo de Cristo, se não tiver função, vira verruga e verruga cai. Então, 10, 32. Interessante esse texto, tem que ver só. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Quem confessa é discípulo, quem nega é a multidão. O que é confessar? Não é falar, não. Confessar é você dar testemunho. Está confessando. Quando é que a gente nega o Senhor? Quando nós não damos testemunho, nós estamos negando. Volto a falar com vocês, Deus não espera que a gente seja 100%. Que acerte todo dia, toda hora. Ele sabe que nós somos homens, pecadores e fracos. Se não fosse assim, não precisava vir Jesus. Então ele veio, porque ele sabe que nós somos fracos. Fracos. Então, você precisa de Jesus, eu preciso. Precisamos de Deus. E aqui está, ó, Jesus, em preto e branco, na minha Bíblia vermelha também. Aqui está Jesus. Para a gente poder comer e ser transformado. Isso aqui é uma palavra de Deus, que não deve ser interpretada. Bíblia interpretada gera religião e 22 mil denominações no mundo hoje. Bíblia interpretada, cada um tem a sua interpretação, gera religião, gera divisão, gera denominação, gera 22 mil, e que a história mostra que uma fica brigando com a outra. Agora, a palavra de Deus, se você busca ler, se dobrar diante dela, com humildade, e pedir que o Espírito Santo de Deus possa te revelar, aí você pode ter certeza, a sua vida e a minha vai ser edificada no mesmo caminho, num só corpo, numa só fé, guiado por um único Espírito. A vaidade do homem leva à interpretação e leva, bom, ele quer saia cumprida, na minha doutrina não vai ter saia cumprida. Essas besteiras exterior. Ah, ele quer no batismo assim, meio assado, outra. E vai dividindo. Quer dizer, o diabo, Deus criou um caminho, o diabo criou 22 mil. É difícil escolher o caminho quando você tem 22 mil escolhas. É difícil você acertar o caminho. Então, negar e confessar. Testemunho. Está acabando. Vou parar até uma parte aqui, depois a gente... Outra oportunidade a gente faz. Só para terminar. Está acabando já. 13:34, Mateus. 13:34, Mateus 13:34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava, sem parábolas, para que cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Multidão. Aos discípulos, o Espírito Santo se assenta, revela a palavra que gera vida. A multidão que não quer mudança de caráter, aconsegue o milagre, a cura, e a palavra para eles não dá entendimento. Ele lê e não entende nada. Também não se esforça. Por que, que Deus vai falar com alguém que não quer, né, ouvir, é obedecer? Por que, que Deus vai falar com alguém que não quer obedecer? Então ele fala com o discípulo. Ele chama o discípulo para si e dá revelação à palavra. Tem vários textos assim. Né? Vários textos assim. Então aqui mostra Jesus, né? Multidão, de novo. 18:20, pois Jesus dizendo, né? Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. O que é a igreja? Igreja, eclesia, significa reunião. Então, a igreja não é esse prédio. Aqui tem uma igreja que está se reunindo na rua Piauí, nesse prédio aqui. Igrejas são pessoas. Uma reunião com dois ou mais em nome dele. Então, qual é a igreja poderosa? É a com 2 membros, 10 membros, 50, 1 milhão. Qual é a igreja mais poderosa? A igreja mais poderosa é aquela onde está o Senhor. 10 mil membros sem o Senhor, não tem poder nenhum. Então a sua casa, Deus quer estabelecer na sua casa uma igreja poderosa. Ou seja, 2 ou mais reunidos em nome dele. 1 sozinho é só membro, 2 já faz corpo. Se é corpo, o cabeça se estabelece. Tem corpo, tem cabeça de Cristo, o Espírito estabelece. Amém? A única igreja que Deus criou, irmão, põe na tua cabeça. Família, Adão e Eva. Transformaram isso aqui em igreja. Não é. Então, o que Deus quer é que a sua casa funcione como igreja, né? Que haja testemunha, haja vida, porque quando viermos para um local maior, para uma assembleia como essa, estaremos todos já lavados, né? Sarados, limpos, para numa grande assembleia podermos ainda mais ver a manifestação de Deus. Agora sai de casa, lavado e remido pelo Faustão. Vem para a igreja, todo sujo e contaminado. Se vai louvar, é capaz que pronuncia a propaganda. Fica difícil, irmão. Aqui não é lugar de lavar, não. Amém? Na oração, Jesus diz o caminho contrário. Né? A oração, ele prefere que você faça individualmente para não ser visto pelos homens. Né? Ele fala assim, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, fala o teu pai, que vê secretamente, sabe a tua necessidade e vai te responder. Então, o que é entra no teu aposento? O que Deus fala sobre isso? Entra no teu aposento. Então, quando orares, entra no teu aposento. Fecha as portas, fecha os olhos, tira a teu ouvido da poluição, do barulho que te distrai, acalma a tua mente dos problemas, das perturbações diárias e desce lá para o teu espírito. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É difícil, irmão, porque o diabo faz barulho, né? Às vezes a gente não fecha os olhos, a nossa mente pensa em 10 mil problemas, né? Eu me lembro que eu rezava muito texto, na minha cabeceira de cama tinha um texto, que eu, muito devoto, pegava o texto, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Eu pulei uma conta, onde é que eu estou agora? Eu voltava a conta para trás, porque enquanto eu rezava maquinalmente, né, pela minha alma, eu me perdia, pensava em coisas, viajava. Então, o que Deus quer? Deus não está importando com o tamanho da oração, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 5 minutos. É pela qualidade da oração. Pela qualidade da oração. Olha só o que Jesus orou. Veja o Pai Nosso. Desse tamaninho. Hoje, se um crente orar de cabeça, esse cara não é espiritual, não, pelo amor de Deus. Eu, 3 horas. Então, e quando orares, ele ensina, né? Entra no teu aposento. O modelo da oração ele deu. Aquilo é um modelo, não é para rezar Pai Nosso 10 vezes. Você sabe disso, já frequenta o grupo lá de terça-feira na casa da Renata e já compartilha sobre isso. Então, Deus dá o Pai Nosso é o modelo de oração. Primeiro, no modelo de oração, você glorifica a Deus. Glorifica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glorifica. Depois você pode pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as minhas falhas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofende. E não me deixa cair em tentação. Livra-me do mal. Pediu. Aí volta a glorificar. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a oração ao Senhor tem um modelo. Você não chega pedindo. Aqui não é supermercado. Você chega glorificando pelo que Ele já fez por você, pelo que Ele faz. Jesus já fez. Olha, se Deus, por nós, fizesse só a salvação, a conta dEle estaria zerada conosco. Mas Deus, além de conseguir para nós a salvação, abrir a porta da salvação, Ele nos dá comida, bebida, saúde, né? Nos reúne com irmãos que nos pratica amor, te dá tantas bênçãos nessa terra, quer dizer, tudo isso é por acréscimo. E a gente não reconhece. Está sempre pedindo. Então, primeiro o modelo é glorificar, agradecer, depois pedir, sim. Pode pedir, problema nenhum. Mas lembre de glorificar de novo. Ele já fez tudo por nós. Tudo. Tem um pastor amigo nosso, que é até pai na fé do Sóstenes, pastor Aguilar, e tem um estudo que ele dá, que ele diz o seguinte, que culto a Deus é uma oferta de sacrifício. O culto é individual e é uma oferta de sacrifício. Eu posso arrastar o Tiago para cultuar a Deus comigo. Ele pode fazer tudo o que eu fizer da mesma forma, mas se o coração dele não tiver, é só expressão externa. Levanta, abaixa, senta, vira. Não adianta nada, irmão. Se isso aqui não for junto, ó. For junto. Hoje, sem preocupação em errar, nós temos hoje muito mais profissionais do Evangelho do que homens e mulheres levantados pelo Espírito Santo de Deus. Profissionais do Evangelho, que não foi chamado, não tem ministério, não tem dom, não tem talento, abriu uma portinha na esquina e está por aí fazendo coisas que Deus não mandou. Irmão, isso não é crítica não, tá, irmão? Não é crítica não. Quem tem olhos vê. E Deus me deu várias vezes um texto que fala assim, várias vezes esse texto, eu te coloco por atalaia, se você não abrir a tua boca, vou requerer o sangue. Se você abrir e não mover mudança, tem problema nenhum, mas você tem que abrir a tua boca. E não é fácil não, você às vezes está ali, o Espírito fala assim, abre a tua boca e manifesta a verdade. Você está diante de pessoas que é aquela pedra, aquele gelo, e que você fala, ih Deus, que eu vou investir nesse negócio aqui, Senhor? Pelo amor de Deus, por que isso é uma situação? Está lá, irmão, tem a obrigação de abrir a boca, porque senão Deus vai requerer da gente. Amém? Então, a igreja, irmãos, nós estamos no texto de igreja, não é isso? Dois ou mais. Não fica preocupado em estar no meio de muitos. É melhor estar em dois, que formam um corpo, que não há divisão, que não há facção. Todo reino dividido não subsiste. Essa igreja, se dividir, não subsiste. O casamento, se dividir, não subsiste. O trabalho, se dividir, não subsiste. Então, é melhor estar com dois, unido, cujo cabeça estabelece, o Espírito opera, que essa igreja é mais poderosa do que 10 mil membros. O poder está em Cristo, não é no número de membros. E o poder se manifesta na sinceridade, no desejo de cada um em querer ser filho e se humilhar diante de Deus. Amém?